doutor, ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo com esse tal de Happy Home. Menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo. Esse tal de Happy Home, Happy Home. Então, esse tal de Happy Happy. Yeah.